Você só pensa em me humilhar. Anda dizendo que não me quer ver. Que está cansada de me aturar. Que eu não sirvo mais para você. Porque não tenho nada pra lhe dar. Eu vou subir. Eu vou subir. Mais alto que você. Vou subir. Lá do alto vou lhe ter. E se um dia você procurar dar um jeitinho pra me convencer que foi um erro você me deixar, que a vida inteira não vai me esquecer. Será bem tarde para acreditar, mas eu vou subir. Eu vou subir. Vou subir bem mais alto que você. Vou subir lá do alto. Vou lhe me magoa, você agora só me faz sofrer, mas sei que um dia eu vou lhe dizer, quando é preciso não se vê ninguém, a gente sobe, todo mundo vem, mas eu vou subir.